Papapá, Charlie Sierra Tango, boa tarde. Só confirmando, o sobrevoo seria em Valença? Confirmando, seria voo noturno, ciente? Atentando ao tráfego, então, 6 toques arremetidas na... Só confirmando o pátio que se encontra. Preferia com 10, não, no 0, no 7, se for possível. Confirme, hotel Lima Tango. Solicito autorização, se possível, direto para o pátio 4, deixando os eixos de decolagem número 7 no 0 livres. Gente, então, é presente direto para o pátio, vento 120 graus, com no 09, altímetro no 012, é parte solo controlado. Solo aos 35, livre direita, solo 121, decimal 9. Direita, solo 121, decimal 9, 3603. Então o toque remetido seria na 10. Gente, então autorizado, uno mil pés, sujeito ao tráfego então, toque arremetida na 10. Reporte para adicionamento no pátio 5, Charlie Serra Tango. Fala Salvador, excelente início de noite, OTAN 3603, de boas instruções. 3603, táxi autorizado via Alfa Kilo, pátio 3, reporta para ingresso no pátio principal. Afirmativo, Alfa Kilo, pátio 3, reporta para ingresso no pátio principal, OTAN 3603. Gente, apenas atentando ao Boeing da Gol, que está iniciando agora o pushback acionamento na posição 05 e vai ingressar logo no início do pátio 3, ok? Afirmativo. Gente da aeronave da Gol, que está iniciando o pushback no 3, da 3603. Charlie Serra Tango, só confirmando, tá pronto o táxi? Gente, autorizado acionamento, chame táxi. Charlie Serra Tango. Comando, Kilo Zulu Romeo no ponto espera, pronto. Kilo Zulu Romeo ali, mantenho no zero. Sim, mantenho no zero, Kilo Zulu Romeo. Linha 01 no decolado aos 37, tem controle 119 decimal 8, bom voo. 198, obrigado, boa noite. Controle de Salvador, boa noite, bom 601. Gol 601, boa noite, contato radar, Gol 360, saída da EL. Contato 360, saída da EL, Gol 601. 3603, mantém a posição, aguardando apenas o táxi do Boeing da Gol, ok? Afirmativo, senhorita, mantendo a posição, aguardando o táxi da aeronave da Gol, 3603. Tudo ao meio, livre decolar da 10, vento 120 graus com 1 no nosso. Livre decolagem 10, Kilo Zulu Romeo. Meu gol no 273, no 3, pronto, puxa essa vez. Gol no 273, na posição 03 autorizado, chame para o táxi. Autorizado, chame para o táxi, gol 273. Para o táxi, 1940, 115, a bordo 415, Galeão. Gol no 940, táxi autorizado via Juliette Alfa até o ponto de espera, pistão no 0, no ponto de espera, torre 118, decimal 612, ajuste no 0, 12, bom voo. Juliette Alfa, 1012, jogou no 940. São 3603, ingressa no pátio principal após o táxi do Bang da Gol para a posição 07. Ok, ingressa no pátio principal após a aeronave da Gol, box 07, São 3603. Romeu decolado aos 40, chame controle 1-9-8, bom voo. 1-9-8, obrigado, Aquilo, Zulu Romeu. Salvador, muito boa tarde, Papa Tango, Aquilo, Zulu Romeu, decolou de Salvador no perfil da EL, missão SVH. Papa Tango, Aquilo, Zulu Romeu, contato radar, voo 380, saída da EL. 380, saída da EL, Aquilo, Zulu Romeu. Gol 940, pode esperar dar 1-0. Gol 940, ali mantém 1-0. Ali mantém 1-940. Com 940, a linha decola da 1-0, vento 1-2-0 graus com 1-1-9. Livre decolagem, pistão no 0, gol 940. Controle Salvador, boa tarde, o GP 5266, com informação Delta. GP 5266, boa tarde, acione identificação autorizada a chegada à área, desceu 050. Identificação acionada, sinal 050 para o GP 5266. Bono 273, táxi via Índia Alfa até o ponto de espera, pistão no 0, no ponto de espera, torre 118, decimal 612, ajuste no 0, 12, bom voo. No 012, Índia Alfa, ponto de espera da 10, 186, obrigado, bom 273. Controle 119, decimal 8, bom voo. 98. Pista no 7. Controle de Salvador, gol 940. Gol 940, contato radar, gol 360, saída da EL. 360 da EL 940. Boa, gol no 273, ponto de espera da 1-0. Gol 273, a linha mantém 1-0. A linha mantém 1-0, 273. Gol no 601, no chame Recife, 125, décima 1. Recife, 125, boa noite. Boa. Control Salvador, o Papa Tango Kilo Zulu Romeo pode aproar da presente brisa. Chame agora o Centro Recife e solicite ao mesmo em 125 decimal 1 no Kilo Zulu Romeo. 125, obrigado, Kilo Zulu Romeo. Decolado aos 4 mexam, controle 119, décima 8, bom voo. 98, boa, bom 273. Senhor, boa tarde, bom 273, 1500, meu da Euleda. 273, sub, mantenha 360 da Euleda. 360 da Euleda, 273. Charlie Serra Tango está autorizado ingresso no pátio principal, táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera, pista 1-0, no ponto de espera torre 1, 1-8, decimal 6-12, ajuste 1-0, 1-2. Tipo 5266, desça para 2000 pés, 1013, livre LF X-ray. Para 2000 pés, autorizado o procedimento para o tripé 5266. Turno 940, chame Recife, 125, Lanterna 3325. 3325 secundário. 1-1-2, pressão 62. Sente o Charlie Serra Tango, a linha decola da 1-0, vento 1-2-0 graus com 1-1 nosso. Serra Tango, informo que vai estar sujeito à espera após a decolagem. Confiança, prefere alongar a perna do vento ou realizar 360 no setor norte? Gente, Charlie Serra Tango. Continua livre a decolagem, vento 120 graus, como 0 nosso. Solo Salvador, boa noite, TAN 3197, a gente tem informação eco, pronto para cópia para o Galeão. TAN 3197, informação eco procede, autorizado Galeão, nível 380, decola da 1-0 com curva à direita no perfil da saída da EL, Leda, após posição Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor, quando intercepta a Upper November 857 e segue como rota do plano de voo. Controle 119.8, aciona 5066 no transponder. Galeão nível 380, decola da pista 10 com curva direita, da EL, Leda, Bidev, intercepta Upper November 857. Controle 19.8, aciona 5066, TAN 3197. Protejamento correto, chame pronto para o inspecionamento, TAN 3197. Ciente. Salvador, o tripito. 5266, estabilizado no localizador. 5266, chame Torre 1-2-6. 118-6, 5266. Gol 1-2-7-3, chame agora Centro Recife 1-2-5-1, Alberno 3-3-2-5. 2-5-1, 3-3-2-5, obrigado, 2-7-3. Automativo, Charlie Serra Pérez. Só confirmando, o tráfego é um Embraer 170, ok? Não é um ATR, não. Afirmativo. Torre Salvador, o trip 5266 estabilizado no ILS. Ok, o trip 5266. O vento é 120 graus, 09 nós. Tá livre o pouso na 1-0. Informo o tráfego, é um Citation 550 na perna do vento da 1-0. Não interfere com o pouso. Ciente do tráfego, trip 5266. Base Serra do Sango, livre base, chame final da 10. Afirmativo, chamaremos final da 10. Trip 5266 no solo ao 57, libera a direita e chame o solo em 219. Direita 1219 ao 5266. Autorizado 317. Solo Salvador, o Trip 5266. Trip 5266, boa noite. Táxi Alfa Kilo, pátio 3, reporta para ingresso no pátio principal. Alfa Kilo, pátio 3, reportará para ingresso no principal 5266. Salvador, é o Trip 5218. Boa noite, estamos iniciando descida para o 110. Trip 5218, identifique, chegada é a Mari, desça para o 050 pro ADTAP. Gente, prosseguindo para o 050 pro ADTAP. Final baixado e travado, toque remédio Charlie Serra Tango e entra novamente na base. Na perna do vento. Ciente, o Charlie Serra Tango, permanece autorizado toque arremetida, 130 graus, 09 nós o vento. Tango. Golf Vitor. 5/5 agora, prossiga. O Golf Vitor ainda não tem um plano no sistema, confirme a EOBT. Gente, vou chegar com a sala S, aguarde cópia, Romeu Golf Vitor. Trip 5266, mantenha a posição, aguarde para ingresso no pátio principal, a remota será 1-3. Vamos aguardar apenas o táxi da Airbus da TAM. Se a gente vai manter a posição para a remota 1-3, o Trip 5266. 66. Lima, Lima Alfa, prossiga. Lima, Lima Alfa, eu não tenho plano no sistema, confirme. Foi feita alguma DLA ou CHG do plano? Ou a EOBT, confirme? Gente, vou checar com a sala S, aguarde cópia. Lima, Lima Alfa. Charlie Serra Tango, tocou e arremeteu ao 01, corre à esquerda, perna do vento autorizada e aguarde para girar a base. Afirmativo. Confirme pessoas a bordo, TAM 3197. 77. Sim, 77 a bordo, táxi autorizado via Juliette Alfa até o ponto de espera pistão 10, no ponto de espera torre 1, 1, 8, decimal 6, 12, ajuste 10, 1, 3, bom voo. Ok, 1.300. 13 autorizado, táxi da 397, bom trabalho. P5266, após a passagem do Airbus da TAM, ingresso da parte principal para a remota 1-3. Após a passagem do Airbus, parte principal para a remota 1-3 para o trip 5266. Aero, está ciente da informação ECO. 3560, identifique, chegada é a mar e desça ao 060, reduz agora para 259. Desce para o 060, reduzindo para 250, está 3560. Charlie Serra Tango, livre base, chame final da 1-0. Afirmativo, chamaremos na final da 1-0. O Charlie Serra Tango tem condições de girar curtinho pra gente tocar RMT à frente de um Airbus que tá pra decolagem? Afirmativo. Gente, tá presente, tá livre, tocar RMT 1-0. O vento é 1-20 graus, 1-2 de nós. Tango. Tango. Código Salvador, boa noite, passa 2224. 2224, identifique, chegada Mari, desce ao 070, reduz para 259. Desce para 070.